nova era tá chegando. Pode acreditar, o hip hop nordestino vai te revolucionar. A nova era tá chegando, você pode crer. Sempre na correria, aliado e CP. A nova era tá chegando, pode acreditar, o hip hop nordestino vai te revolucionar. A nova era tá chegando, você pode crer. Sempre na correria, aliado e CP. Século 21, pode acreditar, o hip hop nordestino vai te revolucionar. Invadindo sua mente de forma consciente, fala o passado e o presente e o futuro. Adeus, perder. Rap, rima, poesia pro povo do sertão, fazendo parte da cultura com padre Cícero e Lampião. É o poder da palavra mudando sua opinião, mostrando que a televisão é fábrica de ilusão. É nova era sem sequela, pro morro e pra favela. Informação e inovação, essa é a revolução. Com o microfone nas mãos e a mente engatilhada, não penso duas vezes. Para a rajada, meu discurso é o calibre, cada palavra é uma fala, atingindo sua mente com um efeito consciente. Rima, prosa, poesia, nordestino, contundente. Sou da terra do bacamarte, do caboclo, do papangu, Chico, sacinação, zumbi, junto com maracatu. O hip hop é isso, uma informação é união, é a revolução, longe da televisão. Vem trazendo autoestima, resgatando nosso valor, mostrando para o racista que nordestino se formou, se orgulhou da sua raça, da sua história e tem valor. A nova era tá chegando, pra quem não apostou no hip hop nordestino, a revolução já começou. A nova era tá chegando, pode acreditar, o hip hop nordestino vai te revolucionar. A nova era tá chegando, você pode crer, sempre na correria, aliado e CP. A nova era tá chegando, pode acreditar, o hip hop nordestino vai te revolucionar. A nova era tá chegando, você pode crer, sempre na correria, aliado e CP. Só sangue bom é que chega pra firmar, pra lutar, a mudar, a revolucionar. A nova era tá chegando, pode acreditar. Tipo como um vírus pronto pra contaminar. Já me contaminou, agora vai contaminar. Pode acreditar, informação não vai faltar. Esse vírus se chama HIV, HOP. Não adianta se esconder porque ele vai pegar você. E pouco a pouco ele vai contaminando as ruas. Apesar de ser um vírus, pode ser a cura do Nordeste. Eu te digo, meu irmão, o movimento é o que precisa de unificação. Essa ideia eu vou mandando para vários comédias que quer fazer do hip hop um cabo de guerra. Não tô nem aí para o povo brasileiro, só quero se crescer no hip hop e no dinheiro. Por isso a CP me dá forças pra lutar essa corrente, irmão. Vai ser ruim de quebrar. Chegando de São Paulo representando o Nordeste, aterrada embolada do som, cabra da peste. A nova era tá chegando, pra quem não apostou no hip hop nordestino, a revolução começou. A nova era tá chegando, pode acreditar, o hip hop nordestino vai te revolucionar. A nova era tá chegando, você pode crer, sempre na correria, aliado e CP. A nova era tá chegando, pode acreditar, o hip hop nordestino vai te revolucionar. A nova era tá chegando, você pode crer, sempre na correria, aliado e CP. Aí maluco, aqui na rima, a voz que não se cala, aliado CP, sempre na batalha, porta-voz da favela. É claro e evidente, passando pro nosso povo, ideias conscientes. Na humilde, meu irmão, vê se presta atenção. Se liga bem, confira, rap é o som. O som da nova era, do morro e da favela, que chegou com tudo, na face da terra, pra revolucionar, também conscientizar. Pode acreditar, quem quiser pode chegar. É só no pilantrar, meta clara e considera os outros. Na alternativa, irmão, e sinta o gosto da manifestação e da livre expressão de quem acredita na revolução e evolução que acontece dia após dia. Salve povo pobre, salve periferia. A nova era tá chegando pra quem não apostou no hip hop nordestino, a revolução começou. A nova era tá chegando, pode acreditar, o hip hop nordestino vai